tamo junto. Alô, Alane Hoffman. A Sego News e minha galera de Itabuna. Nunca pensei que você me deixaria desse jeito, sem dormir direito. Imaginei que fosse um passatempo qualquer.